Podemos? Como todos sabem, estas palestras são canalizadas. E hoje a canalização é com Akhenaton. Portanto, vocês percebam que o jeito de falar é diferente. Como eu disse aqui agora, acabei de dizer, tudo o que acontece no universo, nos planetas, nas galáxias, nos universos paralelos, multiversos, está tudo no controle de Deus, de Atom, do Altíssimo, a fonte criadora de todas as coisas. Até quando planetas são explodidos por mentes gananciosas e com sede de poder, está no controle de Deus. Porque quando um planeta é explodido, é porque Deus permitiu, porque há um propósito muito maior do que se possa imaginar. Porque todas aquelas almas, quando um planeta é explodido, várias raças, vários seres de outros mundos, com tecnologia avançada, vão até lá, recolhe todo mundo que tem que recolher e manda cada um para um lugar diferente, de acordo com o nível evolutivo de cada uma, de cada um espírito, de cada uma alma que ali está. Então, cada um vai para o lugar o qual está em sintonia, de acordo com seu nível evolutivo, moral, principalmente. Principalmente moral. Tá? Quando acontece o que está acontecendo aqui na Terra, esta guerra da Rússia contra a Ucrânia, não pensem vocês que o universo, que os seres mais evolvidos responsáveis pela evolução da humanidade deste orbe planetário não estão de olho, não estão trabalhando. Não pensem vocês que as coisas irão fugir do controle, porque não vão, principalmente quando o representante pela evolução deste planeta tem planos ainda para este planeta. Porque ele tem planos. O representante é Jesus Cristo. Ele tem muitos planos para esse planeta. Foi dada uma data limite, que se houvesse guerra, em determinado tempo, haveria uma intervenção do alto. Essa guerra está acontecendo depois da data limite. A data limite já passou. Então, ele vai cumprir com a promessa dele. Não será atrasado o processo de regeneração. Não será atrasado. Muito pelo contrário, ele será adiantado. Portanto, continuem nas suas reformas íntimas, continuem evoluindo, porque cada um que está desencarnando está indo para o lugar o qual escolheu ir, de acordo com a sua evolução, de acordo com o que escolheu sintonizar. Eu vou explicar como é que as coisas funcionam. Então, vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, seres de outros mundos estavam se comunicando com chefes de nações, de países, de grandes potências aqui na Terra. Se comunicando, porque eles tinham interesses. Alguns interesses não éticos, outros interesses éticos, visando a evolução da humanidade da Terra, porque tudo gira em torno do progresso, tudo gira em torno da evolução, e eu vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam no universo. Agora, vamos falar de uma raça. Existe uma raça de Zeta Reticuli chamada Grey. Essa raça não vive só em um planeta. Ela vive em mais de um planeta. E não é exatamente igual. Existem Greys de 1,60m de altura, outros de 1,30m, outros de 60cm. Existem Greys com a pele cinza e os olhos negros. Existem Greys com os olhos amendoados. Existem Greys com um corpo físico mais denso e existem Greys com um corpo físico mais etérico, mais sutil, mas é um corpo físico, que muitos chamam de Etherians, porque são etéricos. Um Etherian. Os de olhos negros não são todos dos que têm olhos negros que são antiéticos, vamos dizer na língua humana, que são ruins. Existem aqueles de olhos negros que são benevolentes. E os de olhos amendoados são todos benevolentes, etéricos, de olhos amendoados. Mas existe um grupo que não é ético. Eles perderam a sua capacidade de se reproduzir. Esses de olhos negros, não os de olhos amendoados. Os de olhos amendoados ainda se reproduzem, mas os de olhos negros perderam a capacidade de se reproduzir. Então, eles fazem clonagem. Mas não a clonagem que é feita aqui na Terra, a clonagem feita de uma forma muito mais aperfeiçoada e profunda, que foge ao conhecimento do melhor cientista aqui da Terra, ou seja, uma clonagem muito mais aperfeiçoada. E o desespero deles é perder o controle, que é o que está acontecendo, e eles entrarem em extinção, porque não tem nada melhor do que se reproduzir de forma natural, mesmo que seja através de uma inseminação artificial. Então, o que eles fazem? Esses Greys têm uma tecnologia avançadíssima. Eles conseguem viajar de um mundo para outro. Eles têm naves, tecnologia avançada. Esses Greys não têm emoções, como os homens aqui da Terra. Se vocês verem como eles são sem emoção nenhuma, como se não tivessem sentimentos. Eles só querem saber da ciência. Ciência, ciência, ciência, ciência. Eles não têm moral. Eles vivem num planeta, mas não é o planeta inteiro. É uma parte, é um grupo que vive nesse planeta. Os outros não pensam como eles. É um grupo dominados, comandados por um grupo pequeno de outros Greys, muito inteligentes, com conhecimento absurdo, com muita autoridade, chamados de Creel. São chamados de os Creel. E eles viajam pelo universo, principalmente em planetas primitivos, como a Terra, porque para eles aqui é totalmente primitivo. Planetas como a Terra e outros ainda mais atrasados do que a Terra, eles vão nesses planetas, abduzindo homens, mulheres, abduzindo para fazer experiências com o intuito de fazer criar um híbrido, misturando a raça deles com a raça do homem o qual eles abduziram, dos planetas que eles abduziram, para tentar, numa atitude desesperada, manter a espécie, a sua espécie. Eles vieram aqui na Terra. E eles já estudam o comportamento do ser humano, em média, há 20 mil anos. Há 20 mil anos, eles estudam o comportamento de vocês. Então, eles sabem exatamente o que vocês gostam, o que vocês desejam, qual é o seu perfil psicológico, qual é o seu arquétipo. Então, ali na década de 30, eles já estavam se comunicando com os chefes de nação. devagarzinho. E os mais evolvidos também, porque eles já sabiam que estava próximo a estourar uma outra guerra. Porque a primeira guerra já tinha ido, já causou um grande dano. A segunda guerra foi bem pior. E eles já sabiam que já ia acontecer. Então, começaram os mais evolvidos a se movimentar para trazer uma política de paz, de fraternidade, para que isso não aconteça. Mas eles não forçam nada a ninguém. Eles dependem das escolhas do homem. E adivinha o que o homem escolheu? A guerra. Quando estava acontecendo a guerra, e também depois que ela terminou, esses greys, durante a guerra, durante a Segunda Guerra, em 1941, esse grey muito esperto, com uma tecnologia avançadíssima e com faculdades psíquicas, além da compreensão humana, ele começou a se comunicar com as maiores potências. E ele começou a oferecer armamento bélico em troca do quê? Das experiências. Eles chegavam no país e diziam: eu te dou armamento bélico, te dou tecnologia avançada, e você deixa eu ir no seu país e abduzir algumas pessoas para fazer experiências. Mas as experiências que eu vou fazer não vai prejudicar ninguém. Eles vão esquecer, porque eu vou lançar um comando hipnótico, um comando pós-hipnótico de longa duração. Eles não vão lembrar quando eles forem abduzidos. Abduzidos em corpo físico, tá? Não é em corpo astral. Eles não vão lembrar. Nós vamos tratar eles bem. Nós vamos tirar eles de casa sem que ninguém veja, com a nossa tecnologia. E nós vamos depois colocar eles de volta no mesmo lugar e eles não vão lembrar de nada. Perfeitos, intactos, as abduções não vão demorar muito tempo, entre uma hora e meia do seu tempo aqui da Terra, vai ficar tudo bem. Cria uma base científica para que os cientistas dos greys, trabalhem junto com os seus cientistas e nós vamos ensinar tecnologia avançada para vocês. É uma proposta e tanto, né? Uma tecnologia avançada de outro planeta, só para deixar abduzir algumas pessoas, para não fazer nada, não vai fazer nenhum mal. Tá tudo certo, né? Só que ele mentia. Não foi assim. O presidente de uma grande potência permitiu. E quando essas pessoas eram abduzidas, muitas morreram, foram extirpados órgãos, outras que voltaram lembraram, não esqueceram, ficaram traumatizadas, porque elas foram muito maltratadas nas naves, traumas profundos, ou seja, causou um estrago e tanto. E eles ainda falaram o seguinte: reúne aí alguns dos seus, porque nós vamos levar alguns dos seus cientistas, dos seus melhores cientistas, para o nosso planeta, para vocês poderem beber do conhecimento da fonte do nosso planeta. Eles vão voltar com um conhecimento absurdo. Os cientistas foram e não voltaram nunca mais. Viraram cobaia. Eu digo, todos morreram. Por causa do quê? O que move esse planeta? A sede de poder, a ganância. E o espírito guerreiro e belicoso do ser humano. Ou seja, uma forma de pensar ainda rudimentar, atrasada a níveis evolutivos, morais e éticos, porque quem é evoluído moralmente, quem tem ética, não faz guerra. Quem é amoroso e fraterno, não faz guerra. Então, se você tem prazer pela guerra, você vibra quando vê guerra, quando vê um caça derrubando outros 6 caças, então você, daqui a um tempinho, não vai mais poder viver aqui na Terra. Você será relocado para um planeta onde as pessoas lá gostam de guerra. porque aqui não haverá mais guerra. Daqui a pouco tempo, não haverá mais guerra. E pouco tempo não é no tempo de vocês, é no tempo cósmico. Mas eu digo que, falando no tempo de vocês, não vai ter guerra aqui. Pelo menos em 1000 anos isso vai ser resolvido. 1000 anos, no máximo. Acredito eu que antes disso. Mas no máximo em 1000 anos não haverá mais guerras aqui, porque em 1000 anos, em média, o planeta já será totalmente regenerado. Mas antes disso, ele já vai ter melhorado tanto que vai ser muito difícil ter uma guerra. Então, esse extraterrestre, o Krill, ele tem uma faculdade psíquica que poucos extraterrestres têm. Se ele se mostrar aqui agora, sai todo mundo correndo, porque a aparência dele é totalmente diferente do humano. Ele é cinza, cabeçudo, o olho grande, a boca pequena, o narizinho, não tem orelha, é só um furinho, magrelinho. Dá para ver nitidamente que é um ser de outro planeta. Mas ele tem a faculdade psíquica de se materializar e se metamorfosear numa forma humana. E ele consegue isso por um bom tempo. E anda entre vocês como um ser humano, sendo que é um Grey. Portanto, o que vocês veem no filme MIB não é tão ficção assim, né? É. Então, o que que acontece? Toda essa bagunça aconteceu. Os Anunnakis são da luz. Como diz aqui na Terra, são do bem. Os Anunnakis, seres muito altos, na faixa dos 3 metros de altura, uns um pouco mais baixo, outros um pouco mais alto. Benevolentes, avançadíssimos na ciência, na tecnologia e também muito elevados na moral. Quando esse Grey entrou em contato lá na Segunda Guerra com alguns países, esses seres também desceram e entraram em contato com os chefes de nação, propagando a paz, pedindo a paz. Pedindo a paz. Só que determinado chefe de uma nação muito poderosa, uma grande potência, acho que vocês já desconfiam de qual potência eu estou falando. Ele tinha muito mais interesses nacionalistas, ou seja, com a sua nação, do que um interesse global, ou seja, um pensamento de um nível evolutivo bem inferior, que não pensa no coletivo, que vê só a sua nação. Um pensamento pequeno, muito pequeno, porque uma pessoa que tem um pensamento desse tamanho, que só vê um país, ele não tem visão nenhuma de universo. Nenhuma. E ele não vê o universo como seres de outros mundos, inclusive de outros países do seu planeta. Eu acho que ele não consegue ver como irmãos. E ele não tem nem ideia de que todos estão interligados, de que todos são filhos de Deus, de que todos nós somos irmãos. Senão ele não pensaria só no país dele. Mas isso acontece ainda aqui, né? Tem vários países, vários governantes que pensam dessa forma. Ou seja, um pensamento de uma raça inferior. Não é? Inferior. Porque tem gente que é brasileira e olha o japonês, o chinês, o francês, o alemão como irmãos, como iguais. Ele não olha só para a sua nação. A nação dele é o planeta inteiro. Tem gente que pensa assim, que a sua nação é todo o planeta. E tem gente que pensa ainda mais abrangente. A sua nação não é só um planeta, é um sistema solar inteiro. E tem gente que pensa ainda mais abrangente. A sua nação é a galáxia. E tem gente que pensa ainda mais abrangente. A sua nação é todo o universo. Como é que você pensa? Você pensa no seu país? Ou você pensa no seu estado? Ou na sua cidade? Quem sabe no seu bairro? Porque se você pensar só na sua nação, já é bem ruim. Se você pensar só na sua cidade, só no seu estado, é pior ainda. Só na sua cidade, pior ainda. Se você pensa só no seu bairro, a situação está extremamente crítica, porque aí nós voltamos à era, né? Não é era dos dinossauros. Então, a situação na Segunda Guerra Mundial foi essa. Então, quando acontece uma guerra, sabe o que que acontece também? Quando acontece uma guerra, principalmente no planeta Terra, porque o planeta Terra, como eu disse, o representante do planeta, o governador, tem planos. E junto com ele, ou vocês acham que ele está sozinho? Tem uma confederação inteira de seres de outros planetas evoluidíssimos, de várias raças, que está aqui, em volta da Terra. Vocês podem não ver, podem não enxergar, porque eles não vão se mostrar para você, a não ser que eles queiram se mostrar por algum motivo. E o motivo não é para matar sua curiosidade. Com certeza, se eles se mostrarem, é em prol do progresso, da evolução do planeta. O que você está fazendo para o progresso da humanidade? Nada. Então, eles não vão se mostrar para você. Muito difícil. Só se for um outro motivo forte. Então, se eles estão se mostrando para você, é porque tem algum motivo forte aí. Você pode não saber, mas eles sabem. E no momento certo, você vai saber. E se você não souber, é porque era para não saber. O Pedro tem contato com seres de outros planetas desde pequeno. E ele não entendia o porquê. Tá respondido, né? YouTube, essa obra. Tá respondido o porquê que ele tinha contato com seres de outros mundos. Então, quando acontece uma guerra, ou está prestes a acontecer uma guerra, principalmente quando está prestes a acontecer, existe uma reunião desses seres de outros mundos. Inclusive, em muitas delas, Jesus Cristo participa. Ele participa com esses seres. Essa separação e essa dificuldade que vocês criam de que é impossível ele se comunicar com alguém, de que é impossível ele canalizar com alguém, isso é uma coisa que vocês criam. No universo não funciona assim. Ele tem contato com várias raças de vários níveis evolutivos. E eu digo, esses espíritos, esses seres de outros planetas, eles são evoluidíssimos, mas Jesus é muito mais evoluído do que eles. E entra em contato com eles. Por que não entrar em contato com vocês aqui, se for para algo para a evolução? Ele não é inacessível. Isso é uma coisa que vocês criam. Essa barreira são vocês que criam, de que é impossível, de que não pode. São vocês. É um sistema de crenças, é um paradigma que vocês criaram. Principalmente aqueles que têm mais conhecimento, mais estudos, são os que mais criam paradigmas. Dizem que não têm paradigmas, que eles têm a consciência expandida e são esclarecidos. Pois eu digo que quanto mais esclarecidos eles são, mais limites eles colocam nas coisas, dizendo que não pode, não pode, não pode. Então, há uma reunião. Antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, teve uma reunião na Lua Titã, o maior satélite natural do planeta Saturno. Também tem reuniões em Ganímedes, tem reuniões no cinturão de asteroides que fica entre o quarto e o quinto mundo, entre Marte e Júpiter. Esse cinturão de asteroides é o quê? Foi o planeta que foi destruído ali, explodido, o planeta Erg. Ficou um cinturão de asteroides ali. Então tem umas pedras bem grandes que deu para criar bases extraterrestres nessas pedras grandes. Tudo é aproveitado no universo. Mas a reunião foi em Titã, a maior lua de Saturno, uma grande base. Lá nessa reunião tinham as raças, os Aurians, tinha os Pleiadianos, tinha os Greys, inclusive o Creel estava lá. Porque ninguém é excluído. É claro que ele tem que respeitar. Mas também tinham os Greys dos olhos amendoados, os Etherians, que estavam lá, que conhecem muito bem a raça Creel. Os Greys, que não são éticos. Lá tinha os capelinos, tinham alguns capelinos, tinham alguns de Alpha Centauri, várias raças, reunidas para uma reunião em prol do quê? Tudo por causa do planeta Terra. A reunião era em prol do progresso de vocês, esses seres. Vocês estão vendo como vocês não estão desamparados? Como tem um monte de gente lá em cima que tem planos para essa raça, para cá, para essa civilização? Então não pense vocês que as coisas estão fora do controle, porque a tecnologia desses irmãos é só apertar um botão, se eles quiserem, eles acabam com essa guerra. Ela só está acontecendo por permissão de Deus. Porque se eles quiserem, eles paralisam tudo, todos os caças, todas as bombas, todos os soldados, os presidentes. Então eles estavam nessa reunião, discutindo o que, que eles iam fazer para tentar dar um jeito de impedir a Segunda Guerra Mundial na Terra. Quem que eles poderiam usar aqui como instrumentos, sabe para quê? Para canalizar. Para canalizar. Para trazer uma mensagem para o máximo de pessoas possível. Um jeito muito bom de trazer é no YouTube, porque emissoras grandes de televisão que são dominadas, que vocês conhecem muito bem, emissoras bem grandes, que são dominadas pelas trevas, por magos negros, elas não vão deixar o Pedro gravar um vídeo de 2 horas canalizado em prol do progresso da humanidade, mas não vão mesmo. Eles vão querer colocar 15 pessoas dentro de uma casa para brigar, discutir, encher a cara, um trair o outro, tramar contra o outro, brigar. Eles não vão deixar Akhenaton canalizar com Pedro, nenhum extraterrestre, nem Osho, porque, até porque, muita coisa que seria falado ia incomodar muitos que estão ali dentro, porque muita coisa tem que mudar ali, não é? Muita coisa mesmo. Eles iam ficar muito incomodados. Nos primeiros 10 minutos, eles iam mandar cortar. Então, eles estavam discutindo o que, que eles podiam fazer para propagar a paz, o amor e a fraternidade para o máximo de pessoas possível. Ou para impedir os governantes para que essa guerra acontecesse. Inclusive, se mostrar para eles, se comunicar. Claro que tudo foi feito sem ninguém ver, porque a humanidade da Terra não está preparada para esse tipo de contato. Então, foi tudo na surdina com os governantes. Porque vocês sabem muito bem o que iria acontecer se essas naves se mostrassem e eles descessem. Vocês sabem muito bem o que ia acontecer. Vocês iam ver qual é o nível evolutivo de vocês pela reação das pessoas. E é de chorar o que iria acontecer. É de botar a mão na cabeça e se decepcionar com o que iria acontecer. Então, começou tudo isso, mas, de qualquer forma, a guerra aconteceu assim mesmo por causa das escolhas do homem. Como agora. Um pleiadiano. Pleiades tem vários planetas. Existe um planeta em que eles têm uma faculdade psíquica bem diferente. E esses pleiadianos que têm essa faculdade psíquica diferente, ele fez uma proposta. Eles fizeram uma proposta. Qual a proposta? Vir aqui ajudar. Estudar vocês. Face a face, sem que ele seja visto. Como ele faz isso? Ele está na nave dele. Eles têm essa faculdade. Eles desdobram a consciência. A consciência do corpo físico, sua consciência, e se acopla em você, num encarnado aqui na Terra, como se fosse um processo de simbiose espiritual. Ele se acopla, mas não há nada daninho, não há nada deletério. É um processo de simbiose, vamos dizer assim, positivo. Não vai prejudicar você. Ele se acopla em você, você não vai perceber que tem um ser acoplado em você. Você, o jeito dele, as emoções dele, os pensamentos dele, não vai passar para você e nem os seus vai passar para ele, como num processo de simbiose. Ele só vai ficar acoplado em você, sem que haja essa troca de emoções e pensamentos. Esse intercâmbio, não há intercâmbio, ele só está acoplado. Para quê? Porque, através de você, ele vai ver tudo o que acontece no planeta, ele vai pegando informações e vai levando lá para cima para os outros. Vai passando para os outros. Vai passando para os outros. Graças a Deus, uma boa música tocando, né? O Pedro gosta, eu também. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Dá até para fazer uma melhor palestra com uma boa música tocando. Então, quem tem bom gosto sabe que isso vem de Deus. Porque fala de amor, o verdadeiro amor. É um bom homem. Nós conhecemos o espírito dele. Ele é muito amoroso. Então, ele tem esse dom, esses pleiadianos têm esse dom. Nós estamos falando de Phil Collins, porque os outros não devem estar ouvindo a música. Phil Collins. Podem ouvir. É de Deus. É um dom de Deus. Não isso sensual que vocês ouvem aqui. A diferença é grotesca. Então, ele tem esse dom para poder ver o que está acontecendo e passar lá para os outros, para tentar ajudar de alguma forma. Existe um outro dom. Esse dom é chamado de transporters. Eles se transportam nas pessoas, se acoplam. O outro é, vamos supor que um ser humano está prestes a desencarnar, seja de um mal súbito, de um acidente, ele vai estar prestes a desencarnar. O pleiadiano, quando o espírito da pessoa sai do corpo, pelo desencarne natural, ele não provoca o desencarne, ele espera a pessoa desencarnar com todo respeito. A pessoa desencarna, ele toma o corpo da pessoa. Ele cria um fio fluídico, como se fosse o cordão de prata que liga o espírito ao corpo físico, e ele liga a consciência dele ao corpo físico do recém-desencarnado. O espírito do recém-desencarnado vai embora. Vai para onde tem que ir, ou para baixo ou para cima. Ele não interfere, é escolha. Ele pega o corpo para ele, o pleiadiano. Aquela pessoa, ele lê tudo que está no cérebro da pessoa, ele faz como se fosse um escaneamento do cérebro. Então ele vai saber onde a pessoa mora, ele vai saber todo o conhecimento da pessoa, porque ele pega tudo do cérebro da pessoa. Endereço, se ele tem mulher, mãe, filho, ele vai em casa e age com todo mundo como se fosse a pessoa. Tá? O que que ele vai fazer com isso? Ele vai ajudar no progresso da humanidade, de alguma forma. Ele pode criar um canal no YouTube para falar de espiritualidade, de fraternidade, amor. Será que o Pedro é um desses? Não, ele não é. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. E ele faz o que ele puder para ajudar no progresso. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem outros seres que têm o dom do Grey de se materializar na forma humana e ele consegue ficar 5 meses, em média, na forma humana aqui. Depois ele tem que tirar a forma humana, voltar, se retemperar para poder fazer de novo. Senão ele corre o risco de ficar preso aqui. Inclusive, tem muitos desses seres evoluidíssimos reencarnados aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade. Mas adivinha o que aconteceu? Esses espíritos encarnaram nesses corpos densos, esqueceram tudo, porque esquece mesmo. E eles se entranharam tanto no sistema de vida daqui que já esqueceram quem são. Esqueceram quem são. Você pode ser um desses. Bem evoluídos. De outras estrelas. De outros planetas. Evolvidos. Só que eles se entranharam tanto no sistema de vida daqui que eles esqueceram completamente quem são. E estão vivendo uma vida normal. E estão fazendo pouco pela humanidade ou nada. Estão vivendo suas vidas normalmente. Então, para vocês entenderem que tem espíritos de grande evolução encarnados aqui na Terra, de outros planetas, e vocês nem imaginam quem é. Pode ser um vizinho seu, pode ser seu irmão, sua irmã, de outros planetas. Você mesmo que critica quando alguém, por favor, acenda as luzes. Quando alguém revela que alguém é um espírito evoluído e vocês criticam, você que está criticando pode ser um espírito desse. E você pode ser ainda mais evoluído do que essa pessoa que nós estamos revelando que é um espírito de outros mundos evoluído. Então, é difícil, não é? É complicado revelar algumas coisas, porque o humano da Terra interpreta como elogio. Isso também demonstra a pequenez do humano da Terra, que não tem uma visão de universo. Que se tivesse uma visão de universo, ele iria agir naturalmente. Ah, é um dos irmãos que é daquele planeta tal, lá das Pleiades, ou é de Vega, ou é de Sirius, que está encarnado aqui como um ser humano, qual é o problema? Tem gente de Sirius que está encarnado aqui na Terra, que tem canal no YouTube e fala de espiritismo. É de Sirius. É perfeito? Não. É evoluído? Sim. Mas está num corpo físico denso. Lá atrás, antes de despertar, ia para a noitada, enchia a cara. É um siriano. Mas está encarnado na Terra. Esquece tudo. Você é produto do meio. Pode ser um espírito evoluidíssimo. Isso acontece com qualquer um. A não ser que seja uma superconsciência. E mesmo sendo uma superconsciência, como Jesus Cristo, uma consciência cósmica, também pode levar uma vida assim, um tempo, porque Jesus ficou um tempo assim. Até os 25 anos de idade, Jesus levou uma vida normal. Festa, bebida, mulheres. Estava encarnado. Mas a espiritualidade, quando manda, não manda à toa. Tem planos, existem planos. E quando chega a hora do plano se concretizar, as coisas acontecem. Podem ter certeza, as coisas acontecem, elas vão acontecer. Ainda mais se aquele plano é algo que tem que acontecer de qualquer jeito. Porque foi feita toda uma preparação, imagina, 10 séculos para o representante descer. Ele vai vir aqui e vai ter uma vida normal, só pegando mulher e bebendo? Não mesmo. Vai chegar uma hora que ele vai despertar e quando ele lembrar quem ele é, ninguém segura ele. Ninguém segura. E não seguraram, não é? Não seguraram. Não seguraram ele. Então, esses seres têm essas técnicas para ajudar no progresso de vocês. Vocês acham que estão sozinhos? Cuidado, não estão não. Porque tem muitos desses que estão na forma real deles e tá andando entre vocês, mas vocês não estão enxergando porque os corpos físicos deles são etéricos. Eles vibram numa frequência mais leve, mais sutil. É como se fosse um desencarnado daqui da Terra, que vocês não conseguem ver. É como se fosse um desencarnado. Vocês não vão conseguir ver. O Pedro já viu no quarto dele, mas ele estava em transe mediúnico. Quando ele está em transe, o terceiro olho dele abre, vamos dizer assim, para que possa ser entendido. E ele viu os serizinhos que eram meio que transparentes. Ele conseguia ver além deles, como se fossem feitos de fumaça. Por que é assim? Porque eles são etéricos, mais sutis, mais leves. O Pedro já viu. Então, há reuniões. Então, com essa guerra agora que está acontecendo, teve reunião? Teve. Ainda tem. As naves estão aqui. Estão todos a postos. Porque se a coisa piorar e atingir um nível global, se correr risco da destruição do orbe, porque eles têm bombas que podem destruir o planeta, dizimar toda a humanidade. Se chegar nesse ponto, eles vão intervir de forma ostensiva. Ostensiva. E aí vocês vão ver que vocês não estão sozinhos no universo. Não vão pegar a Bíblia e expulsar o demônio de 3 metros de altura, porque será vergonhoso isso. Muito vergonhoso. Não vai se suicidar se ver o anãozinho cinza de 1,5 metros de altura, porque isso também será vergonhoso. Muito vergonhoso. Não vai se ajoelhar no chão e venerá-los como deuses, porque isso também é uma vergonha e tanto, porque eles são irmãos. Apenas mais evoluídos, com mais conhecimento. Apenas isso. E o que eles mais querem é entrar em contato com vocês. Por que eles não entram? Porque esses três exemplos que eu citei aqui são certos de acontecer. Então eles não querem ver ninguém se suicidando. Eles não querem ser expulsos como demônios. Eles não querem apanhar. Eles não querem. E outra, todo o paradigma de religioso, político, vai ser quebrado. O paradigma dos humanos aqui da Terra, não todos, mas de uma grande parte dos humanos. O paradigma religioso cai por terra. E o sistema farmacológico da indústria de remédios também vai ter uma decadência e tanto, porque eles vão trazer a cura para muita coisa. Então, o sistema econômico da indústria farmacológica, que muitos deles têm a cura, o conhecimento da cura para muitas doenças, mas eles não vão dar porque os remédios dão muito dinheiro, né? Os paliativos. Então eles não vão dar a cura porque eles não visam o bem-estar de vocês, mas eles visam dinheiro. Dinheiro. Então, eles não descem agora por causa desses motivos e outros, ou seja, não estão preparados para isso. Por causa do egoísmo, da sede de poder, da ganância, coisas que eles não têm. Coisas que eles não têm. Porque isso demonstra uma pequenez de espírito. Uma pequenez de espírito. Então, o Osho está dizendo aqui, porque ele está comigo, porque vocês estão percebendo a diferença de falar. Falando para vocês não ficarem chateados com ele, porque é necessário que ele seja incisivo. É porque eu sou mais carinhoso, mais paciente. Ele tem um temperamento muito forte, não é o Pedro, é ele. O Pedro é mais parecido comigo. O Pedro tem um temperamento forte, mas o Pedro sabe controlar bem. O Pedro é mais parecido comigo. Então, eles estão aí, não é? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos lá na Bíblia. Vamos na Bíblia. O que está na Bíblia é real, é certo. Podem ler, tem muito ensinamento ali, tem muita história, muita coisa que aconteceu. Mas tem muita coisa também que foi modificada, deturpada, e tem coisa que foi retirada, e tem coisa que está lá que foi manipulada da forma que eles na época acreditavam. Então, cuidado quando lê. Então, quando pegar a Bíblia para ler, tem que pedir discernimento a Deus. Porque ela, Sônia, quando muita coisa que você leu na Bíblia, você lia e você sentia um incômodo que alguma coisa estava errada, não sentia? Então, isso é a comunhão com Deus. Ela lia algumas coisas na Bíblia que ela ficava incomodada. Tinha até coisas que se contradiziam. Então vocês percebam que o homem manipulou muita coisa. Por isso que nós estamos aqui, para trazer para vocês a verdade. O que está ali, que vem de Deus, e modificar da forma certa o que foi modificado pelo homem. Então, vamos na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que os profetas não são nenhum deuses, como muitos pintam, que são intocáveis, que dizem que o quantum energético é enorme, porque foi dito que ela foi o profeta Jeremias, e disseram que era impossível, porque Jeremias tem um quantum energético gigantesco e ele não pode mais encarnar. E quem disse isso foi uma pessoa que tem um conhecimento absurdo. Absurdo, entre aspas. Aqui, para o universo, esse conhecimento absurdo se torna pífio. Só que o ser humano, ele tem uma tendência a acreditar em tudo que pessoas que têm um conhecimentozinho a mais falam, como se tudo que eles falassem fossem lei. Então, nós vamos desbancar tudo o que você disse. Me desculpe, mas ele veio para isso. Ele não vai ter medo de você. Ele vai falar o que precisa. E isso não é enfrentar, é trazer a verdade. Então, Jeremias está aqui no corpo de uma mulher. E ainda por cima, bem pequena. Como esse quantum energético todo entrou nesse corpinho? É uma ignorância muito grande, não é? Ela está aqui. E não é nenhum Deus. E existem outros daquela época encarnados hoje. Pedro foi Sansão. Pedro, eu sei que você vai ser estraçalhado, mas nós vamos ter que falar. Pedro foi o profeta Ezequiel. Vamos lá na Bíblia. Vamos no ano de 1800 antes de Cristo. No ano de 1800 antes de Cristo, quem estava aqui encarnado na Terra? Elias. Elias caminhava pelo Rio Jordão com Eliseu, seu discípulo. Elias era um homem além da sua época, atemporal. Elias tinha faculdades parapsíquicas, ou seja, paranormais, extrasensoriais, e tinha mediunidade ostensiva. Portanto, ele conseguia entrar em contato além da membrana psíquica, da tela etérica que separa as dimensões. Ele tinha contato na dimensão física e na dimensão extrafísica. Ele conseguia ouvir, ver, sentir, faculdades muito aguçadas. Muito poucos tinham aquela faculdade. E tinha conhecimento. Só que lembrem-se, ele estava encarnado em 1800 antes de Cristo. Então, se ele estava encarnado, ele foi criado de acordo com o sistema de crenças da época, por mais que ele fosse atemporal e visse as coisas além, porque Eliseu não alcançava tudo o que ele dizia. Não conseguia alcançar, mas ele tinha paciência e ia explicando aos pouquinhos. Então, ele era um espírito já muito evoluído, Elias. Já era um espírito evoluído. Mas ele estava encarnado a 1800 antes de Cristo. Então, era limitado o negócio, né? Camelo, cavalo, deserto, né? Não tinha tecnologia, não tinha Ferrari, não tinha avião, helicóptero, nada disso. Tá bom. E ele estava conversando com Elias e dizendo, Elias, naquela época, eles veneravam um deus chamado Jeová, ou Javé, Yavé, chamem do que quiser, porque se escreve Javé, tem uns que falam Yavé, ou Jeová. Presta atenção, você que disse lá naquele dia, em nome de Jeová, para as crianças dela, para elas pararem de fazer bagunça, eu acho que você não vai falar mais isso depois do que eu vou falar agora. Você não vai falar em nome de Jeová mais. Vai falar em nome de Deus, em nome de Jesus. Jeová, você não vai falar mais. E parece que pode ser até que cause um estouro naqueles que se dizem testemunhas de Jeová. Ou as coisas vão expandir, ou Pedro vai adquirir mais inimigos. Porque na cabeça deles, a Kenaton não está aqui nem que a vaca tussa. Ele é um louco, lunático, esquizofrênico, dominado por demônios. Então, Elias, conversando com Eliseu, dizia: Eliseu, eu não sei o que está acontecendo, eu estou tendo umas visões, eu estou vendo uns homens muito altos, de 3 metros de altura, eu acho que são os querubins do Senhor. E eu estou sentindo algo no meu coração de que esse Deus que a gente venera, que exige sacrifício de animais, sacrifício de homens, que incita a guerra, um Deus que se enfurece, eu acho que ele não é o Deus de Israel, de Jacó. Eu acho que ele não é. Eu acho que é algo maléfico. Eu sinto isso no meu coração, mas eu não posso dizer isso na população, senão eu serei apedrejado. E Eliseu tomou um susto, porque para Eliseu, Yahvé, Javé, o Jeová, é o Deus de Israel. Ele conversava isso com Eliseu e dizia: Eliseu, eu acho que as coisas que acontecem aqui na nossa região, ele não dizia planeta, porque eles não tinham nem ideia de onde eles estavam, de onde eles vieram, eles não tinham nem ideia. Na cabeça deles, quando eles morressem, eles iriam para o reino dos céus. O céu. Ele não tinha noção nenhuma de universo. Elias não tinha noção de universo, de outros planetas, de outros mundos, outras raças. Ele não tinha nem ideia que isso existia. Tá? Ele só concebia o céu, o reino de Deus, para que seja entendido. Eu estou falando isso para que vocês parem de pensar da mesma forma que ele pensava há 1800 antes de Cristo, porque tem um monte de gente que pensa ainda desta forma, porque quando lê a Bíblia, interpreta tudo como foi escrito naquele tempo. Lembrem-se, foi escrito há milênios e milênios e milênios atrás. Os tempos mudaram. Chegou a hora de ver como verdadeiramente são as coisas, como elas funcionam. Então, Elias conversava isso com Eliseu, e eu acho que as coisas vão muito além do que a gente imagina. Nós estamos sendo monitorados, nós estamos sendo controlados por forças muito maiores do que a gente imagina. E realmente era, ele estava certo. Só que essas forças não eram querubins ou serafins, eram seres de outros planetas, muito evoluídos e com uma tecnologia avançadíssima. E Elias disse: Eliseu, chegou a hora de eu passar todos os meus dons para você. Todos os dons para você, porque eu acho que chegou a minha hora. O meu tempo aqui acabou. Ele era intuído. Ele sentia forte. Então ele pegou o manto dele, colocou em cima de Eliseu e passou todos os dons de Elias, passou todos os dons para ele. É claro que Eliseu não ficou com a mesma ostensividade do que Elias, mas ele adquiriu dons, porque ele iria continuar a obra de Elias, Eliseu. Quando Elias passou os dons para Eliseu, Eliseu desmaiou nos braços de Elias e Elias continuou o procedimento, passando tudo para ele. Nesse momento, uma nave desceu. Tinha pessoas que viram a nave, mas se esconderam. Imagine aquele povo vendo uma nave cheia de luz, Eles disseram que era o quê, inclusive, Elias? Uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. O próprio Elias falou isso. A carruagem de fogo é uma nave. Não vai estraçalhar o Pedro. É que chegou a hora de você crescer. Porque essa visão infantil precisa terminar. Eu vou falar de Jeová. Eu vou falar de Jeová. Presta atenção. Então, quem desce da nave? Três Anunnakis. 3 metros de altura. Enki e mais 2. Quando Elias viu os Anunnakis altos, com uma aura bonita, uma luz bonita, ele se ajoelhou e venerou. A típica atitude do humano daqui da Terra. E eu digo, se eles descerem agora, muita gente vai fazer isso. Ele venerou achando que era um querubim do Senhor. Eliseu acordou e viu aquilo. Fez a mesma coisa. E o Anunnaki disse, humano da Terra, levante-se, eu não sou Deus, eu não sou um querubim, não sou um anjo, eu sou um irmão, eu sou seu amigo. E disse para Eliseu, estamos recolhendo Elias em corpo físico, tá? Ele não desencarnou. Estamos recolhendo Elias, porque ele será instruído para retornar no momento certo. Você, Eliseu, fica e continua a obra de Elias, de um jeito mais limitado, de acordo com os seus conhecimentos, os seus sistemas de crenças, já dá para fazer muita coisa, mas continue. Elias vai ser levado por nós. E Elias achou que era uma ordem do Senhor e que os querubins do Pai vieram buscar ele. E ele foi. Ele foi. E foi abduzido. Ele foi voando, flutuando naquela luz e entrou na nave. Quando ele entrou na nave, tinha mais alguns seres mais baixinhos, etéricos, mas ele conseguia ver. Ele conseguia ver. Etéricos. E a nave foi se afastando. Quando a nave foi se afastando do planeta, que ele viu o planeta ficando pequenininho, a lua, e ele viu o espaço profundo, o universo profundo, ele disse, o céu. O reino de Deus. E o Anunnaki disse, você está vendo o espaço profundo, que é muito maior do que você imagina. Você está vendo só uma pequena parte dele. Tem muito mais além. Mas eu não vou sacrificar a sua consciência, porque você não vai me compreender se eu for além disso. Ou seja, Elias tinha uma postura religiosa, fervorosa. Fervorosa. Ele era fervoroso. Ele era o autêntico evangélico pentecostal. Ele era fervoroso. Uma postura religiosa e mística. O povo daquela época também, uma postura religiosa e muito mística, com um sistema de crenças muito arraigado. Não é diferente de hoje. Muitos ainda são assim. Nós sabemos que muitos estão com a consciência expandida, mas muitos ainda pensam dessa forma, como Elias, há quase 4.000 anos atrás. Está na hora de mudar, né? Já passou da hora, porque está muito lento o negócio. Então, de tempos em tempos, tem que vir espíritos, assim como Pedro, para as pessoas darem um salto. Senão, passa milhares e milhares, milhões de anos e não, o salto não é dado. Então, precisa vir, de tempos em tempos, espíritos assim para ajudar. Porque quando vem esse tipo de espírito, as pessoas dão um salto e economiza muito tempo na evolução. Porque numa encarnação dá para dar um salto de um tamanho que vocês não queiram nem imaginar. Se vocês soubessem, vocês iam se dedicar só a evoluir. E a pensar só nisso. Como progredir mais? Como progredir, progredir, progredir? Porque se vocês vissem a alegria que é quando chega no plano espiritual e vê o salto que foi dado, é uma alegria imensurável. Vocês iam pensar só nisso. Ia ficar até fanático. Pelo amor de Deus, não fiquem fanáticos. Então, Elias estava na nave. Acabou por aí? Não, eles foram para uma base. Uma base perto da Terra. Um pouco mais distante, mas uma base extraterrestre. Sabe para que Elias foi levado? Sabe para quê? Para ser instruído, adquirir riqueza de vocabulário. Riqueza de vocabulário. Instruído. Para quê? Estudar. Lá na base, estudar. Para voltar para a Terra e ensinar muito mais para as pessoas. Por isso que a gente fala para os médiuns estudarem. Quanto mais estudo, mais vocês podem passar para eles. Então, ele precisava estudar. Então, se um médium estuda livros e alguém diz, ele está dizendo coisas que estão nos meus livros, tem alguma coisa errada, não é? Porque os médiuns têm que estudar para trazer um conhecimento para vocês. Claro que tem coisas que nós trazemos do plano espiritual, mas se o médium não tiver nada no arcabouço mental dele, fica difícil de trabalhar. Principalmente quando a mediunidade dele é consciente. Quando a mediunidade do médium é consciente, nós pegamos o que está no consciente dele. Quando ele tira a consciência, é diferente. Então, quando ele viu aquele espaço e tudo mais, e disse, Jeová, Jeová, sabe o que o Anunnaki disse para ele? Eu vou para lá para olhar para você de lá. O Anunnaki disse, Jeová não é Deus, é uma entidade doente, com sede de aplauso, ganancioso, um vampiro de emoções negativas. Por que que ele incita guerras? Por que que ele fala que tem que ter guerra? Porque ele se alimenta das emoções de dor, desespero, ódio, raiva. Por que que ele exigia sacrifício de animais e de seres humanos? Porque ele era um vampiro do plasma sanguíneo das pessoas. E essa entidade, Jeová, Javé ou Yavé, ela é muito mais poderosa, não chega nem perto. Ela é muito mais poderosa do que um dragão. Um dragão fica pequenininho na frente de Jeová. É uma entidade que está no universo perigosíssima, uma entidade, uma superconsciência que se aloja em planetas. Ele se aloja no planeta. Com essa guerra aqui, o que está acontecendo? Ele está sendo alimentado, né? Espera um pouco. Então, Jeová não é Deus. É uma entidade bem complicada. Fala. Eu nasci numa família que todos são pessoas de Jeová. Venha até aqui, porque isso é importante. Venha até aqui e nós vamos dar o microfone para você. Não precisa aparecer no vídeo se você não quiser. Só fala aqui no microfone, porque esse vídeo vai chegar neles. Vai. Posso tirar a máscara? Pode. Eu nasci numa família que todos são testemunhos de Jeová. E eu segui essa família, seguindo essa religião, até meus 35 anos, até conhecer outras religiões. E a pergunta que eu tenho é essa. Aquele povo, eu sempre aprendi que o povo israelita seguiu essa entidade Jeová. Isso não sei se está escrito na Bíblia. Pode falar. Mas o que eu aprendi foi isso. Então, se não era Jeová que eles seguiam, que Deus? Ou se é Jeová que eles seguiam, como que eles conseguiram seguir essa entidade tanto tempo? Por vibração, sintonia? Vou explicar. Pela ignorância. Por isso que nós estamos trazendo muita coisa aqui para que muitos saiam da ignorância e comecem a fazer as coisas de uma forma mais acertada. A ignorância. Só que preste bem atenção. Deus e os seus emissários, Jesus, os Espíritos da Luz, os que são chamados de anjos, arcanjos, querubins, o plano espiritual superior, o plano espiritual superior entendia a ignorância do povo. Entendia. Porque eles estavam num momento de ignorância mesmo. Então, todos aqueles que pensavam de uma forma amorosa, fraterna, faziam uma certa reforma íntima, tudo isso era levado em consideração. E o que Yahvé e Jeová pedia, porque ele se aproveitava da ignorância do povo, porque era um mundo muito primitivo, não era? Então a entidade se aproveitava da ignorância do povo. Então isso é levado em consideração, a ignorância é levada em consideração. Quando a pessoa tem o conhecimento e faz o errado, ela é muito mais cobrada. Quando ela não tem ignorância, quando ela tem ignorância e faz uma coisa pela ignorância, aquilo é levado em consideração. A mão de Deus pesa menos, vamos dizer assim. Por isso que Jesus, quando desencarnou, ele foi lá embaixo e trouxe um monte de gente, porque muitos estavam lá na dimensão inferior por ignorância. Então, a ignorância deles era levada em consideração. Quando eles desencarnavam, eles eram acolhidos, muitos deles. Outros não, porque outros exageravam. Então, tudo é pesado na balança. Entendeu? A ignorância é levada em consideração. Então, se você quer continuar fazendo coisa errada e você agora descobriu que o que você fazia estava errado, tenta esquecer o que a gente disse, porque se você agora tem o conhecimento e fizer, você vai ser mais cobrado. Entendeu? Mas, posso fazer mais uma pergunta? Pode. E no caso, eu aprendi também que, no caso, Moisés, ele orientava aquele povo de Israel seguindo a orientação de Jeová. Vamos chegar lá. Vou falar. Isso é complicado. Mas eu vou falar agora. Eu vou responder a sua pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Pode se sentar. Eu vou chegar lá. Vou chegar em Moisés agora. Então, Jeová não é o Altíssimo. Não é Atom. Não é Deus. Enquanto nesse planeta tiver ódio, raiva, guerra, ele está bem forte, né? Espera um pouco. Espera um pouco. Guarda a pergunta que depois a gente... Estamos na nave. Elias está na nave, não está? Anunnakis e tudo mais. Estou lá para estudar. Os Anunnakis levaram Elias num compartimento. Quando Elias foi levado no compartimento, compartimento grande, quem ele viu? Mais seres humanos que foram abduzidos. Também para serem preparados. Quem os Anunnakis estavam pegando? Pessoas que têm faculdades parapsíquicas extrasensoriais avantajadas. Ou seja, dons mediúnicos paranormais para fazer uma obra. Qual é a obra? Em prol do quê? Sempre do quê? Do progresso da humanidade. Estavam sendo preparados para descer na Terra de novo com conhecimento para poder dar o conhecimento para as pessoas para elas evoluírem. Esse é o intuito, sempre esse. Tá? Que é o que nós estamos fazendo aqui. O intuito é esse. Progresso. Evolução. Quando Elias foi nesse compartimento e viu os seres humanos, quem veio na direção de Elias? Um homem barbudo, cabelo grisalho, mas com uma aparência ainda muito jovial, apesar de ser um homem idoso e muito forte, muito bem fisicamente. Quem era? Moisés. Moisés. E se apresentou para Elias e disse: eu sou Moisés. E Elias disse: como você é Moisés? Você já morreu. Você já morreu há muito tempo. Impossível você estar vivo. Só que Moisés já estava ali há um bom tempo. Como ele poderia estar vivo até agora? Depois veio outro. Quem? Enoque. Enoque. Também era para estar morto. Estava ali. Profetas. E agora? Você tem esse conhecimento? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E Elias perguntou: como poderia estar vivo? Sabe o que, que Moisés disse para ele? Porque Moisés já estava ali um tempo e já bebeu do conhecimento dos Anunnakis. Então ele estava instruído, não é? Estava instruído. Sabe o que, que Moisés falou para ele? Esses seres altos, eles têm um conhecimento científico muito avançado. Então eles fizeram um procedimento em mim e no Enoque e nos outros que estão aqui. Eles fizeram uma intervenção, uma incisão energética celular. Imagina o Elias ouvindo isso. uma incisão energética celular. O Elias não entendeu nada, né? Aí ele disse, o que que é isso? Aí o Moisés disse, é uma intervenção que faz com que a gente possa ter as nossas vidas prolongadas por um tempo muito longo, mas não indeterminado, não para sempre, mas por um tempo muito longo mesmo, muito longo. E a gente pode ficar aqui vivo. Elias ficou 6 anos lá, só adquirindo conhecimento. Ele voltou para a Terra e trouxe mais conhecimento. Depois ele era abduzido, adquiria ainda mais conhecimento, voltava para a Terra. Isso foi feito lá atrás. Moisés disse, é por isso que lá no Monte Horebe, não é? E tudo mais, é por isso que quando eu estava lá, aconteceram isso e aquilo outro. E quando eu morri, ninguém achou o meu corpo, porque ele foi arrebatado. O arrebatado, vamos trocar agora o arrebatado por uma palavra mais atual, abduzido, em corpo físico. Então vocês, testemunhos de Jeová ou evangélicos que esperam o arrebatamento, é uma abdução em naves. Vocês querem ser abduzidos por naves? Não vai ser assim, não. Não, não é, não. Eu sinto informar, mas não é, não. Vamos pensar de uma forma adulta agora. Então, o corpo de Moisés não foi achado porque ele foi abduzido. Tá? Quando Moisés estava encarnado, quando ele tinha todos aqueles poderes, todos aqueles dons que vocês acham, vocês, muitos de vocês, não todos, acham que era um dom de Deus, Moisés tinha conhecimento profundo na alquimia, na magia. Na magia. Era tudo magia. Era tudo mental. E outra coisa, lembrem-se, ele é um espírito evoluído? Sim. Mas ele estava encarnado numa época de muita ignorância, apesar do conhecimento que ele tinha. Quando ele subiu o monte para trazer os 10 mandamentos, que ele não trouxe os 10 mandamentos, só foi pegar depois, que quando ele se deparou com um povo na promiscuidade, um matando o outro, aquela bagunça toda, sabe o que ele fez? Junto com Josué, com Natanael, ele decepou 5.000 cabeças. 5.000 cabeças. Isso não é ordem do Senhor, porque Deus, Atom, que é Deus, ele é um Deus de amor, puro amor. Ele nunca vai dar uma ordem para uma pessoa matar outra. Isso não existe. Ele nunca vai dar essa ordem. Eu vou chegar lá agora, mas aqui nós vamos falar muita coisa que não é falada em lugar nenhum mesmo, para expandir, para abrir mais, porque tem muito mais, vocês não sabem nada, foi trazido muito pouco. Foi trazido muito pouco. Nós estamos aqui trazendo um novo. Prestem atenção. Prestem atenção. Então, Moisés decepou 5.000 cabeças. Deus de amor, de puro amor, Atom, é isso? Ele vai mandar, por exemplo, alguém aqui decepar 5.000 cabeças? Não. Alguém aqui já ouviu falar em campo eletromagnético? Eletromagnetismo? Que o que você manda volta? Ele tirou 5.000 cabeças. Ele arrancou 5.000 cabeças, 5.000 vidas. Ele vai ter que responder por isso, não vai? Ele não vai responder por isso? Vai. Com certeza, ele adquiriu um débito e tanto, mesmo fazendo uma obra bonita. Ele adquiriu. É claro que a ignorância foi levada um pouco em consideração, mas ele adquiriu um débito. Outra coisa, Moisés tinha faculdades parapsíquicas, extrasensoriais, ou seja, mediunidade, dons espirituais, como diz nas outras religiões. Então ele pode receber uma intuição ou uma inspiração muito forte, tanto da luz como das trevas, não pode? Você já não recebeu inspiração das trevas várias vezes? Você seguiu a inspiração? Não, não seguiu, porque está vibrando com a luz. Escuta, calma, calma. Porque agora tem mais discernimento, agora tem mais conhecimento, né? Então vem uma inspiração, uma intuição muito forte para fazer algo negativo, você fala, peraí, isso aqui não vem de Deus, porque Deus não é assim, Deus é puro amor. Então isso não é de Deus. Então quando ele sentiu no coração muito forte aquela intuição, aquela inspiração forte de que ele tinha que arrancar as 5 mil cabeças, que ele interpretou como sendo uma ordem de Deus, veio de quem? De Jeová. Veio de Jeová, da entidade. A entidade, cadê ela? A entidade. Veio de Jeová. Vai falar de novo em nome de Jeová? Tá. Tá bom. A ordem que ele sentiu no coração muito forte, na mente, para arrancar as 5 mil cabeças, que ele disse, é a ordem de Deus. É a ordem do Deus de Israel. Vamos arrancar as 5 mil cabeças. Não era nada. Era da entidade. Jeová, que não é Deus. Porque ele se alimentou de tudo aquilo. Imagina, 5 mil cabeças, a quantidade de energia que ele não pegou. Imagina a quantidade de energia que ele não pegou. Então, esses seres falaram para Elias na nave, nós vamos preparar você para adquirir uma riqueza de vocabulário, para adquirir um conhecimento absurdo, um conhecimento bem mais elevado, para quando você for lá, ajudar eles a progredirem. Foi o que a gente fez com Pedro. Imagine, o Pedro levou uma vida normal. Só musculação, noitada e pegação. Não lia livros espirituais. Claro que ele veio com uma expansão de consciência grande, por causa de muitos motivos que eu não vou dizer agora, senão vai ser mal interpretado, vocês sabem como é que vai ser interpretado. Então eu não vou falar. Tá? Eu vou dizer só que ele veio com uma expansão de consciência grande. Não vou falar mais nada além disso, porque você sabe o que vai acontecer se a gente falar demais aqui. Né? Ele vai ser estraçalhado. Né? Então, o que a gente teve que fazer? Primeiro, a gente mandou ele ver alguns vídeos, lá atrás, uns vídeos de uns canais sérios. Alguns vídeos, não muitos, alguns. Depois a gente começou a botar os livros no caminho dele. Deu vontade de comprar esse, aquele outro, e vai lendo. O que ele começou a adquirir? Riqueza de vocabulário, conteúdo, conhecimento, que nem fizemos com quem? Com Elias. A mesma coisa. A mesma coisa. Enquanto ele lia, o que a gente fazia? Ele tem faculdades extrasensoriais, paranormais, aguçadas. Então, os extraterrestres e a espiritualidade daqui da Terra vai querer usar para o progresso da humanidade, não é? Ele tem a faculdade igual Moisés, igual Elias, igual esses profetas. Todos eles são médiuns, como ela. Como a Sabrina, como a Juliana, que está aqui, que sua hora já está chegando. Né? Ele foi estudando. E quando ele está lendo, ele adquire aquele conhecimento e outros conhecimentos que a gente vai colocando para ele. Vem assim na mente dele, ó, tem mais isso e mais isso, além disso que está escrito aqui. Então, quando ele traz aqui, tem coisas de alguns livros? Tem, mas também tem coisas que nós damos para ele, que nós trazemos. Ou quando ele está lendo, ou agora, quando eu estou aqui canalizado com ele. Então, é tudo misturado. Não é? É tudo misturado. Então, é assim que funcionam as coisas. É assim. E muito mais. Muito mais. Noé. Por que é que Noé, o Noé da arca, por que é que ele viveu 950 anos? Aqui alguém tem a resposta para isso? Ele era filho. Quem disse? Quem falou? Porque ele era o quê? Com quem? Certo, exatamente. Acertou. Noé era a mistura de um ser humano daqui da Terra com um Anunnaki. Ele era um Nephilim. Então, o Nephilim, que está na Bíblia, está lá, não está, rapaz? O Nephilim é a mistura de um ser humano aqui da Terra com um ser de Nibiru. Nibiru, um planeta que fica lá atrás no nosso sistema, que não é detectado, que ele gira em torno de todo o sistema solar de tempos em tempos, de milênios em milênios. E ele está próximo. E por isso que quando aconteceu esse dilúvio, ele foi salvo, né, para a família, porque Enki era o pai dele, né? Preste atenção. E foi salvo. Sim. E Enki era pai mais de quem? Tem mais filho. Tem mais. Marduk. Tem, é. Marduk era a mistura de um Anunnaki com um humano. Eles não viviam como um Anunnaki, milênios e milênios e milênios, mas viviam 900 anos, 800 anos, 1000 anos. Sim, para um ser humano daqui da Terra é uma eternidade. E Noé era enorme também. Eram altos. Akhenaton também era um Nephilim. São muitos. Não vamos... Então, toda essa manipulação genética, essa mistura, aconteceu lá atrás. Não é conto. Vocês sabiam que tem gente que já descobriu ossadas por aí de gigantes? Sim, sim. São eles. São eles. São eles. Isso existiu. Eu já sei que tem gente pensando, nossa, o que devia acontecer um cara de não sei quantos metros de altura pegar uma mulher de 1,60m, devia estraçalhar ela, né? Fala. Hein? Tudo se resolve. Não se preocupe que as coisas acontecem. Pode ter certeza que acontecem. As coisas acontecem. Porque os seres humanozinhos conseguem fazer é uma coisa... Né? Guerra. Quem é que incita guerra? Entidade, Sol Negro, Dragão, Mago Negro. Né? É claro que o ser humano... Preste atenção. O ser humano, ele dá brecha. Ele sintoniza com essa entidade. Então, a guerra está acontecendo não é só porque o Putin ficou Putin. A guerra está acontecendo porque ele entrou em sintonia. Né? Pode falar. Microfone. O Jeová, esse que é cultuado, né? Ele venceu um arconde? Venceu o quê? Um dos arcontes que desceram a Terra. Ele venceu muita gente. Com quem que o povo aqui está vibrando? Com o mal, né? Mas vai acabar. Vai acabar. E a entidade vai ter um fim. Não, que vem dizendo sobre os arcontes que desceram aqui a Terra para poder... Foi criado esse... Como se fala? Como se chama, gente? Essa egrégora toda, né? Devido aos arcontes. Sim, muitos criaram essa egrégora. Quer dizer, esse Jeová, ele também ele faz parte disso, desse plano aí? Não, ele é uma entidade sozinha. É uma consciência. Não dá para enxergar, não. É como se fosse um corpo mental. Se você vê alguém aqui desencarnado, em perispírito, você vê o perispírito dele? Se não mostrarem. Tira a clarividência. Você vê? Não vê. E se tirar o corpo mental do perispírito dele, que é mais sutil ainda, você vai ver? Se não vê o perispírito, o corpo mental sonha, não vai ver. Só mostra quando... Então é uma consciência. É uma consciência. Então a intervenção vai ter que ser de quem? A intervenção não é de qualquer um, porque é uma consciência super poderosa. Super poderosa. Então não é qualquer espírito que pode enfrentar isso. Quem é que vai enfrentar isso? Quem? Jesus. Esse aí, se der um estalar de dedos, sai correndo. Acabou tudo. Porque o poder é imenso, né? O poder é muito grande, é uma superconsciência. Jesus é uma superconsciência. Jesus é uma consciência cósmica. Jesus é um autoevolucionário que encarnou aqui para ajudar no progresso da humanidade. Que muitos distorceram tudo o que ele disse, várias interpretações, que o ser humano tem uma tendência a isso. Por que as várias interpretações? Por causa do nível evolutivo ainda muito pequeno, porque se tivesse um nível evolutivo maior, uma comunhão maior com a fonte, não haveriam inúmeras interpretações, né? Então, por isso que teve que ter toda uma preparação para Jesus encarnar aqui, porque ele já tinha abandonado as rodas da encarnação há muito tempo. É uma consciência, é um espírito que não vive num planeta, ele vive no universo, num sistema de vida completamente fora da compreensão do humano da Terra. Ele vive no universo. A casa dele é o universo. É claro que ele pode se materializar na forma que ele quiser, de um homem, como ele era encarnado aqui, com a barba, com o cabelinho. Ele pode se manifestar na aparência de um negro, de um japonês, de um alemão, de um extraterrestre. De um extraterrestre, cabeçudinho, magrinho, ele pode se manifestar na forma que ele quiser. Na forma que ele quiser. Então, teve que ter toda essa preparação, porque não era qualquer um que podia receber essa superconsciência. Tinham que ser espíritos especiais. Então, Maria de Nazaré veio de Sírios. É um espírito de Sírios, um outro planeta muito evoluído, não é um anjo, não é um arcanjo, é apenas um espírito muito evoluído. Que está aqui na Terra ainda para ajudar no progresso, mas ela é proveniente de Sírios, muito evoluído. E também teve que ter toda uma manipulação genética nos descendentes até chegar a Jesus. Não foi de ali em Maria e em José. Vem de lá atrás, começou em Davi. Desde Davi. Foi indo de descendência a descendência, manipulação genética, para poder receber Jesus. Então, olha o trabalho que deu, quanto tempo demorou para ele vir, e ele ainda teve que reduzir toda a sua luz, muito, para poder entrar num corpo denso como esse. Então, foi um trabalho muito grande. Por isso que eu digo, nós dizemos, ele não encarna mais aqui na Terra, não tem necessidade mais de encarnar. Tá? Se ele quiser aparecer, ele se materializa. Isso aí é mole para ele. Ele se materializa, ele pega um pouquinho do ectoplasma de cada um, e se materializem para vocês. Só que ele não vai fazer isso porque não está na hora. Não estão preparados para isso. Ele não vai fazer. Mas ele pode aparecer para você na forma de Jesus. Ele pode ter um contato com você em desdobramento. Ele pode se comunicar com você mentalmente. Só que se você ficar falando, não, não é possível, é impossível. O quanto energético é muito grande. Ele não pode estar se comunicando muito comigo. Ele vai parar. Você não quer aceitar? Só que toma cuidado também com as entidades perversas que podem mentir dizendo que é ele. Tem que tomar cuidado. Com o que você está vibrando? Qual é a tua sintonia? Quais são os seus interesses? Cuidado. Tá? O Pedro já viu. Fala com ele. Dá tapinha nas costas, como o Osho diz. Tapinha nas costas. Abraça. Bate um papo. Antes da guerra estourar, Jesus veio falar com ele, só que não deixou ele lembrar da conversa. Aí ele foi agora, esses dias, antes da guerra estourar. Ele viu Jesus. Estava um tempo sem se comunicar com ele assim, cara a cara, tete a tete. Então, o que, que aconteceu? Jesus não deixou lembrar, o Pedro lembrar da conversa, porque foram faladas muitas informações ali que ele não podia trazer a lembrança. Logo depois estourou a guerra. Quando ele teve contato com Jesus, o que, que o Pedro falou? Estive com Jesus. Vai estourar alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa aí forte. Não deu outra. Estourou a guerra. Dois dias, três dias depois, estourou a guerra. E tem mais coisas que nós não vamos revelar agora. Não é em relação à guerra. É em relação a outras coisas. E não é ruim. É coisa boa. Tá? Não é ruim. É coisa boa. Não é ruim. É coisa boa. Tá? É coisa boa que está para acontecer. É coisa boa que Jesus passou para ele, mas não deixou ele lembrar. Sabe como é que é, né? Está encarnado, aí vai ficar muito eufórico, então Jesus não deixou lembrar, mas já preparou o coraçãozinho dele, já falou com o espírito dele para já ficar... deixa o outro rapaz lá perguntar. É importante que fale no microfone para os outros ali poderem... Aqui, ó. Não, manda ele vir aqui na frente, por causa do microfone do celular. Manda ele vir aqui. Vem aqui na frente. Isso, muito bem. Segura os dois. Isso. Bota bem próximo. Mais próximo da boca e fala. Na verdade, eu não queria assim, fazer uma pergunta, porque isso que você falou realmente é de extrema importância, porque eu também fui dos 8 anos de idade até os 14 anos, eu fui testemunha de Jeová. E por isso eu queria falar para os meus irmãos testemunhos de Jeová, que graças a Deus, Deus me tirou de lá, sobre a doutrina da igreja. Ela, quando você se afasta da igreja, eles têm uma doutrina de fazer com que os seus irmãos, eles não falem com você. Discriminem você. Seja apóstata. Você se você faz isso com o irmão, sabe o que você está fazendo? Você está jogando ele no mundo. Eu vou falar a tua língua para que você possa entender. Você está jogando ele no mundo e você vai responder por isso lá em cima. Tá? Não tem que discriminar ninguém. Se o cara se desviou e ele resolve retornar, você tem que receber ele de braços abertos. Lembra do filho pródigo que foi embora, levou as riquezas todas e quando voltou o pai recebeu de braços abertos? Aquilo ali é um exemplo a ser seguido. Serve para vocês. Então, isso daí de discriminar o irmão, que é um filho de Deus como você, Deus discriminaria um filho? Se um filho se desvia e resolve voltar para Deus, Deus não vai receber ele de braços abertos? Se ele se desviar 100 vezes, Deus vai receber ele de braços abertos 100 vezes, 1.000 vezes, 10.000 vezes, Deus vai receber. Então, se você está ligado com Deus, quantas vezes ele desviar e voltar, você vai ter que recebê-lo com amor e com carinho. Você fazendo isso, você está jogando ele no mundão, como vocês falam. Estou falando tua língua para você entender. E você vai responder por isso. E o que a gente está fazendo aqui não é para sacrificar. A gente sabe que vai chegar lá, em alguns. Uns não vão nem ver, não vai começar, não vai nem assistir, por causa do título, a canalização, a Kenaton Espírito, na cabeça deles não pode, mas muitos vão ver. Não é para sacrificar a sua consciência. Sabe por que a gente está fazendo isso aqui? Porque tem um monte de testemunha de Jeová que ele condiciona tanto na mente, que ele desencarnou e acabou, vai dormir o sono eterno, que quando desencarna, fica dormindo. A gente tem que pegar ele e levar a reencarnação dormindo. E aí ele continua com esse pensamento, desencarna com esse pensamento de novo, desencarna daquele jeito, tem que pegar de novo e botar ele dormindo. Até quando isso? Tem alguns que despertam na colônia. E aí vocês já imaginam quando ele desperta que eles veem o plano espiritual, o que acontece. Então a gente está falando isso aqui, por mais que não aceite, do planeta, né? É o planeta. E aí o que acontece? Então, a gente está falando isso aqui não é para sacrificar as consciências, a gente está trazendo a verdade que não foi trazida para vocês. Porque vocês se fecharam num sistema de crenças arraigado de muito tempo atrás, que muita das situações que eles interpretam foi mal interpretado. Muita coisa que eles leem na Bíblia, eles interpretam de acordo com a limitação deles, com o sistema de crenças deles. Muita coisa ali é mal interpretada na Bíblia. Você percebe que na Bíblia está cheio de extraterrestre, está falando de extraterrestre, está falando de nave, mas eles nem imaginam que está falando de extraterrestre ou nave. A carruagem de fogo e o cavalo de fogo, por que era falado carruagem de fogo e cavalo de fogo? Porque era a língua que eles entendiam na época. Como é que Elias ia falar nave? Ele nem sabia o que era isso. Elias nem sabia o que era uma nave. Como é que ele vai falar? É uma nave. Ele vai falar carruagem de fogo com cavalo de fogo. É o que ele entendia. Então vamos desconstruir esse castelo, porque já está na hora, já passou milênios, né? E é impressionante, assim, quando eu comecei a assistir os vídeos e você começou a falar sobre hipnose, e inclusive é nas testemunhas. Não vou falar o nome de igreja que a gente já sabe. Ali costuma-se não praticar o aniversário, festa de ano novo e Natal. É proibido, as crianças também são proibidas. Para mim, largar esse mal de dentro ficou na minha mente. No dia do meu aniversário eu fico triste. O Natal, olha o que eles condicionaram religiosa. A mente do rapaz. Tem 40 anos. Escuta o que eu vou dizer. O Natal, dia 25 de dezembro, não é o dia do nascimento de Jesus. Mas não tem problema. Pode comemorar. O que importa é a intenção. O seu aniversário, ele pode ser comemorado. Um ano de vida, mais um ano de vida que Deus te deu. Espera um pouco, gente. Mais um ano de vida que Deus deu para você na Terra para você evoluir. Pode comemorar, não tem problema nenhum. No planeta Marte, eles comemoram datas de aniversário. Eles comemoram essas datas importantes de casamento. Lá tem casamento. Entendeu? Então, pode comemorar. E tira isso. Isso é um pensamento ignorante, é um pensamento infantil. Não é nem infantil isso, né? Isso é uma crença, um sistema de crença limitado. Não é nem um pensamento infantil. É um sistema de crença que criaram. Mesma coisa. Você vai deixar o seu irmão morrer porque não quer doar sangue? Não existe isso. Não existe. Morrer porque não vai doar o sangue, porque não pode doar o sangue por causa do seu sistema de crenças? Você me desculpe, eu vou respeitar a sua forma de pensar, mas isso é muito grave. Vidas se perdem por causa de um sistema de crenças em pleno século XXI, gente. Pleno século XXI, vai deixar o cara morrer porque não vai fazer uma transfusão de sangue, vai deixar o seu filho morrer, sua filha, por causa que você, a sua religião não aceita transfusão de sangue? Gente, em que século vocês estão? Século XXI, não é? Já tem caças, não tem? Tem caças, tem aviões, helicópteros. Esse pensamento não tem condições, né? Não tem condições. Aí vai, isso que ela está falando, vai renegar quem recebeu o sangue? Se alguém aceitar a transfusão, você vai renegar? Vai responder por isso perante Deus também. Vai responder por isso. Então, que esse vídeo seja compartilhado com pelo menos o Brasil inteiro, né? Porque não é para ganhar dinheiro, não é para o Pedro ficar famoso, nada disso, porque ele já passou dessa fase, ele não tem esse tipo de pensamento, graças a Deus, porque teve que mandar ele, porque a maioria tem esse pensamento, né? Ficar famoso, ganhar dinheiro, um monte de profeta aí que não foi levantado por Deus, que se levantou, foi levantado pelo homem, tudo bem, faz trabalho bonito e tudo mais, faz, mas não foi levantado pelo Pai. Profeta de verdade, gente, profeta de verdade, médium de verdade, é aquele que é levantado por Deus. E esse aqui foi levantado por Deus, porque por ele, nem estava aqui. Ele nem sabia que veio com essa missão, nem sabia. Foi ele que foi chamado. Ele não veio até aqui. A espiritualidade foi até ele e trouxe ele. É totalmente diferente, né? Não tem nem comparação, né? O cara ser levantado pelo próprio homem, do que a espiritualidade ir até você falar, acabou a ilusão, você é fulano de tal, teu espírito é fulano de tal, você veio para isso, isso, isso, isso, isso. É diferente, né? Vem um espírito para falar diretamente com ele, é diferente, né? E ser chamado, ser levantado pelo Pai, é diferente, é diferente. Pode, dá para ele. A minha curiosidade é a seguinte. Eu queria saber se Jeová, então, dessa entidade que era considerada Deus, mas é uma entidade maligna. Entendi. Agora, e quanto a Alá? É a mesma entidade ou é uma... Alá já é diferente. Já é diferente. É um dos nomes de Deus que eles dão para Deus. Ah. E outra coisa com relação à entidade. Lembra que nós dizemos, a gente sempre diz aqui que o universo é infinito? Sim. Infinito, nunca acaba, não é? Essa é a única entidade maléfica que tem no universo? Não, não. Gente, tem coisas no universo tão macabras que essa entidade que é poderosíssima, fortíssima, ela fica pequena na frente de outras coisas que tem aí no universo. Gente, coisas antigas. Imagine uma consciência com 50 bilhões de anos que existe, que resolveu ir para a vereda do mal. Fica difícil. 100 bilhões. Uma consciência, porque o espírito vai adquirindo conhecimento no decorrer da trajetória dele. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Quanto mais conhecimento, o que acontece? Mais poder, poder, poder, poder, poder. Quanto mais conhecimento, mais poder. Por isso que a gente diz, nesse momento de transição planetária de agora, do vai, quem fica no mundo regenerado, quem vai para o mundo primitivo, o que, que é o mal? As pessoas que fazem o mal. Por que, que elas fazem o mal? É ignorância. Falta do conhecimento. Então, se você tem um conhecimento e vê como é que funciona o universo, como é que funcionam as coisas, se você sabe que existe um eletromagnetismo de que o que você manda volta, você vai falar, opa, eu não posso fazer tal coisa com o irmão porque vai voltar para mim. Então, nesse momento, a sua maior arma, nesse momento, é o conhecimento. O conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. Coloque em prática. é a maior arma. Bota esse conhecimento aqui em prática, nossa, tu vira, nenhum espírito das trevas vai tocar em você. Tá vibrando com Deus, no amor, na fraternidade. Não adianta, eles vão colocar pensamento na tua cabeça? Vai, direto. Só que vocês vão adquirir um discernimento tão grande com o Pai, que é puro amor, que tudo aquilo que vier na tua mente ou no teu coração de que é ruim, para você fazer uma coisa ruim, negativa, você já vai falar, opa, já adquiri o discernimento, já estou jogando para o lado. Eles vão se rolar no chão de raiva, vão bater com o pé no chão, vão ficar com raiva, mas não adianta. Você escolheu a luz. Então não adianta, é escolha, é livre-arbítrio. Então escolhe a luz. O pessoal aí quer entrar em guerra, como está lá, quer se matar, escolha deles. Escolha deles. É escolha deles. Vocês não têm nem ideia o que vai acontecer com alguns desses caras aí que estão patrocinando guerra. Né? E não vai adiantar ficar Putin. Não vai adiantar. Não vai adiantar ficar Putin. Quando se deparar com o plano espiritual e ver a besteira que fez, porque as mortes está tudo na conta. Né? Imagina Hitler. Né? Quantas mortes não tinha na conta de Hitler? Né? Por misericórdia divina, né? Mahatma Gandhi foi lá em Jesus. Né? Por misericórdia divina, foi lá em Jesus. Falou, deixa eu ser o mentor dele. Né? Eu instruí ele, porque o negócio com ele está feio. Porque quando ele desencarnou, se ele não fosse pego, ele ia para baixo. Primeiro, ele ia se transformar num ovoide. Porque imagina, milhões de consciência querendo se vingar dele e a culpa que ele ia sentir. Ele ia entrar num circuito de pensamento de culpa e de autopunição tão forte que ele ia rapidamente se transformar em ovoide. Primeiro isso. E quando ele se transformasse em ovoide, o sofrimento não acabaria por aí. Porque iam pegar lá a bola, a geleia lá, o ovoide, e iam ficar torturando. Tá? Iam fazer atrocidades. Né? Então pegaram ele, colocaram um campo. Sabia que colocaram um campo de contenção em volta da cabeça dele, da consciência dele? Colocaram um campo de contenção em volta dele para proteger, por causa do processo de culpa e de autopunição forte, e para não ficar ouvindo as milhões de vozes que iam ficar ouvindo na cabeça dele de vingança, porque fica milhões de vozes. Imagina, o cara matou 500 mil pessoas. 500 mil pessoas que querem se vingar. Ele vai ouvir 500 mil vozes querendo se vingar dele na mente. Imagina você ouvindo uma gritaria de 500 mil vozes querendo se vingar de você. Fora o processo de culpa e de autopunição fortíssimo. Transforma em ovoide na hora. Então ele foi colocado um campo em volta. Isso aqui sou eu que estou trazendo. Pedro não sabia disso. Foi colocado um campo de contenção em volta dele, bem, muito bem poderoso, e ele foi levado. Foi levado para outro planeta, para um planeta prisão, vai ficar lá 10 séculos, porque 10 séculos, todo mundo que ele foi responsável pela morte, dá tempo, né? Dá tempo dele dessas pessoas reencarnar, desencarnar e liberar o perdão, né? Reencarnar, desencarnar e liberar o perdão. Porque mesmo ele estando em outro planeta, as consciências podem estar aqui na Terra, ele vai ouvir a gritaria. Não adianta, não importa a distância. Não importa a distância. Então é uma misericórdia muito grande, né? E ele está lá, vai ficar lá 10 séculos, e o Gandhi vai lá, está instruindo ele direto, vai instruindo durante 10 séculos. Se o Gandhi precisar reencarnar, vai vir outro no lugar do Gandhi e vai ficar instruindo ele. Tá? Para ver se muda, né? Porque já tentou como Davi matou um monte de gente. Vem como Hitler, faz a mesma coisa. Os soldados dele, do exército, era da época de Davi. Eram os soldados de Davi. Todo mundo repetiu tudo de novo. Entendeu? Então, o negócio ficou lá atrás. Lá atrás. Plutão. Planeta prisão. Então, o que acontece? É assim que as coisas funcionam. Por isso que a gente vem aqui e fala, não faz mal para o irmão, vai voltar, o débito que vem é complicado. Às vezes, gente, uma palavra, uma ofensa, ataque, vamos supor, a pessoa tem 300 mil inscritos no canal, ataca uma coisa séria, julga, ataca, e o que os seguidores vão fazer? Vai vir todo mundo, né? Porque o que a pessoa fala é lei. Aí ataca. Vamos supor, você tem um canal no YouTube, tem 300 mil seguidores. Você ataca alguém. Tá? Você ofende, ataca, julga de forma violenta, de forma agressiva. Os seguidores, para muita gente aí, o que a pessoa fala é lei. O que vai acontecer? Os seguidores vão vir tudo junto, não vem? olha quantas pessoas a pessoa que atacou, olha quantas pessoas ela arrastou para atacar a outra. Ela atacou. Aí vamos supor que vem 2 mil. Ela tem 300 mil, mas naquele vídeo lá, 50 mil pessoas viram, mas 3 mil resolveram atacar. Então vem 3 mil para atacar. São 3 mil vidas, 3 mil mentes que essa pessoa está responsável. 3 mil mentes. E os 3 mil que resolveram vir atacar também respondem, porque eles vieram resolveram atacar por livre-arbítrio, foi escolha, porque eles poderiam falar assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar lá e atacar o fulano, por mais que ele possa, pode estar errado, mas eu não vou fazer isso, porque é um irmão, não importa se ele está equivocado, se ele está errado ou se ele está certo. Não importa, não cabe a mim ofender, não cabe a mim julgar. Lembra que Jesus disse, não julgueis, não importa se o cara cometeu um crime ou não, você não vai julgar, Jesus não julga. Jesus pode pegar o maior criminoso aqui, sabe o que ele vai fazer com o criminoso, o assassino e tudo mais? Ele vai abraçar e vai falar, meu filho, olha só, filho, não é assim, não faz isso, porque vai acontecer isso, isso, isso. É pro teu bem, do teu espírito, vamos mudar. Entendeu, gente? Ele não julga, ele só instrui, ele só diz como é que funcionam as coisas, ou seja, como é que funciona o universo. Quando ele estava encarnado aqui, o que, que ele fez? Ele estava explicando como funciona o universo. Sabe o que é o Sermão da Montanha? Lê o Sermão da Montanha direito. Ali é exortação pura. Lê direito o Sermão da Montanha. É exortação de uma forma poética, de uma forma bonita. Tem exortação e ali mostra o eletromagnetismo, de que o que você manda volta. Está tudo no Sermão da Montanha. Ninguém entendeu nada, né? Ali é pura física quântica. O Sermão da Montanha é pura física quântica. Vocês não sabiam disso? Não. Lê de novo. Procura na internet. Sermão da Montanha. E lê ligado com Deus. Sermão da Montanha é pura física quântica. Uma vez o Pedro estava em casa, nunca tinha lido. Tem tempo já. Não existia nem canal. Começou a ler o Sermão da Montanha. Sabrina não está aqui, né? Começou a ler o Sermão da Montanha. Sabrina estava do lado dele. Ele começou a ler em voz alta, mais baixinho. Ele começou a sentir uma energia poderosíssima em cima dele e começou a gritar, falar alto, olhando, ele não conseguia parar de falar alto. Porque o Sermão da Montanha é totalmente espiritual. Ele tem uma mediunidade ostensivíssima, paranormalidade. Conectou na hora com quem falou, né? Com quem disse, quem é que disse? É o cara, né? Conectou na hora. Quando ele lê livro psicografado, que ele vê um Exu que trabalha nas trevas e tudo mais, ele conecta. Aí, às vezes, o Exu vem, que ele leu, que é real, né? A história é real, é psicografia, não é? O Exu, às vezes, incorpora nele, conversa com ele. Ó, é isso tudo aí mesmo, tá? Às vezes, incorpora nele, vem aqui, né? Então, leiam o Sermão da Montanha em comunhão com Atom, com Deus. Sermão da Montanha é exortação pura, muita exortação, física quântica, eletromagnetismo puro de dizer o que, que vai mandar volta, está tudo ali. Se vocês não entenderam, não sabiam que era isso, imagine há 2 mil anos atrás. Por isso que eu falo, está vendo como é que muita gente não entendeu o que ele disse? Não entendeu o que ele disse. Até hoje não entendem. Estão entendendo o que o Pedro está dizendo aqui? Tem muita gente que está entendendo. Muita gente está. Mas tem uma quantidade imensa de pessoas que não estão entendendo o que está sendo dito aqui. E o que o ser humano de um planeta primitivo, ainda bárbaro, um mundo completamente bárbaro, completamente hostil. Quando os extraterrestres chamam vocês de hostis, ele não está humilhando vocês, ele não está ofendendo vocês, não. É a verdade. Entre eles, lá em cima, eles falam planeta hostil, humanidade hostil. Hostil. Porque se vocês forem ver a forma deles de falar, é totalmente equilibrado e amoroso. A forma de falar é melodia pura. Então, quando alguém não entende o que é dito, não entende, ou então não aceita, porque a sua religião não aceita, porque ele está num sistema de crenças pesado e ainda por cima está no fanatismo, no fundamentalismo religioso, no extremismo, quando você fala aquilo de diferente do que ele acredita, o que, que ele faz? Ele entra em fúria. Em fúria. E outra coisa, às vezes, em muitas situações, ele está acostumado com aquilo ali e ele está naquela zona de conforto, ele está naquilo ali. Aí você diz alguma coisa que ele vai expandir, que ele vai ter que mudar, ele vai ter que mudar muita coisa, ele entra em fúria também porque ele não quer mudar, ele quer ficar naquilo ali. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Ele não quer zona de conforto. É inconsciente. Aí o que, que acontece? Entra lá no comentário e... Um monte de ofensa em cima do Pedro. Qual é a energia que vocês acham que ele manda quando ele escreve aquilo lá? Porque ele está escrevendo aquilo com o coração disparando de raiva, pensando no Pedro, escrevendo. Acontece o quê? Qual é a energia? A energia vai para quem? Quem é o endereço vibratório? O Pedro. O cara está com raiva, pensando nele. Maldito, charlatão, mistificador, escrevendo. A mão chega a tremer quando está escrevendo. O que, que vai para o Pedro? Aí depois essa energia volta para quem? Eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Aí o que, que o Pedro tem que fazer? O Pedro tem que estar toda hora olhando para bloquear o cara, excluir o comentário. Aí quando o Pedro vê o comentário, o Pedro fala, cara, esse cara já tinha feito comentário em mais 5 outros vídeos. Aí o Pedro tem que ir lá nos outros 5 outros vídeos, excluir os outros 5 comentários e do vídeo atual e bloquear o cara. Ou a mulher. Por quê? Que tem que bloquear, porque as pessoas que estão aceitando o trabalho, que estão entendendo o que está acontecendo, estão evoluindo, elas, quando vê aquele comentário negativo ali, elas vão ficar sentidas, porque gostam do Pedro, gostam da Sabrina, gostam da Sônia, está gostando do trabalho, vai querer defender. Aí vai lá e fica com raiva da cara que escreveu e responde também. Qual é a energia que vai ficar ali? Aí vem outro, aí fica embaixo do comentário do cara, tem mais 10. Como é que fica? Então o Pedro tem que ir lá bloquear o cara e excluir o comentário para não dar essa confusão, para não criar essa energia negativa, para não criar essa energia. Só que vai chegar um momento que nós teremos 500 mil inscritos, 1 milhão, e aí? E aí? Aí num vídeo já não vai ter mais 20 mil visualizações, vai ter um vídeo, vai ter 600 mil visualizações. Em vez de ter 400 comentários, vai ter quanto? 4 mil comentários. Você acha que o Pedro vai ter tempo de ficar olhando 4 mil comentários para ficar excluindo, bloqueando, excluindo? Então eles têm que ter bom senso, né? Porque o Pedro não vai perder o tempo dele ficar olhando 4 mil comentários para ficar bloqueando, excluindo mentes doentes e maléficas, né? Que não entendem como é que funciona o universo. Porque o certo é, não aceitei, não acredito, qual é o certo? Vou respeitar e não vou comentar nada, não vou comentar... Que a gente aqui, a gente não quer forçar ninguém a acreditar em nada. Não precisa acreditar. Não acredito, não aceito, não tem problema. Cada um tem seu momento de despertar. É, mas não vai lá e começar a ofender o irmão, escrever lá o irmão, porque isso é uma ignorância muito grande. Isso não é de Deus, né? Não é de Jesus, né? Como eles tanto veneram, como eles tanto endezam, como se fosse o próprio Deus, que ele não é o próprio Deus, está muito longe disso, né? Então, tem que ter um bom senso, não é? Tem que ter um bom senso, né? Então, gente, nós vamos finalizar por aqui, tá bom? Hoje tem atendimento, tá? Pode começar a atender agora, porque não vai ter mais nada. Vamos finalizar a reunião aqui. Agora é só o atendimento para as pessoas e vamos trabalhar. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja com vocês, meus irmãos. Fiquem em paz.